pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Parece que isso tudo é medo de você me procurar. Chama, vai, vai. É que eu ainda sou o quê? Aquele assunto dele. Eu acho que tu superou. Só quem não superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Quem não me superou foi o seu namorado. Oi, levando o quê? É que eu. O quê? Aquele assunto delicado. Eu acho. O cara não se garante, a culpa é nossa. Nunca. Jamais, jamais. É que eu ainda sou aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Se não me superou, foi o seu namorado. Foi o seu namorado. Vai. Se ele não se garante, o problema não é nosso. Nem um pouco, não é culpado, não. Nunca será. Nunca serão. Se lá de que lutar. Piloto, tamo junto. Sucesso! Que gostou, vai barulho, vai barulho. Obrigado, Goiânia. Que rolo bom, filho. Deu rolo, hein? Obrigado, gente. Sucesso. A sua saúde merece atenção especial. Conheça este produto extraordinário que traz na sua fórmula a suplementação que você precisa para melhorar as suas defesas. Complexo Natur, o produto que contém nas suas cápsulas os ômegas 3, 6 e 9, na dosagem que seu organismo precisa. Os ômegas são fundamentais na proteção de doenças graves e infecciosas, no combate ao colesterol e triglicerídeos, evitando problemas cardiovasculares e AVCs. Complexo Natur, um produto exclusivo da saúde com beleza. Tomando duas cápsulas por dia, você estará combatendo dores pelo corpo causadas pela disfunção hormonal e muitas outras doenças. Complexo Natur, os três principais ômegas em uma única cápsula. Ômegas 3, 6 e 9, um produto natural. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre agora mesmo pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 61 99819-5151. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer. Eu tô parado aqui pensando. Tô aqui, será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer. Sou teu fã de carteirinha. Tudo bem, na palma da mão, só vocês. Mas tantas vezes pedi nada. E se pensa, são coisas do amor. Chubirão, não. Chubirão, não. Chubirão, não. Chubirão, não. Chubirão, não.

de Barra do Alcântara, Novo Oriente, Vaze Grande, Tanque do Piauí, Santa Rosa, Francinópolis, Elias Boveloso e todas as localidades vizinhas de modo geral para a tradicional corrida de cavalos, que acontece dia 24 de junho no povoado Por Enquanto. Não esqueça, é dia 24 de junho agora, povoado Por Enquanto, tradicional corrida de cavalos, que acontece festejando Por Enquanto. Haverá paredão de som. Patrocínio: Prefeitura Municipal de Barra do Alcântara. Apoio: Rádio Ativa FM. Imperdível esse grande evento. Momento da Cidadania. Adolescente e liberdade. Nenhum adolescente pode perder sua liberdade sem que haja um processo legal com direito à defesa por advogado. E a prisão, se houver, terá que ser em flagrante, ou seja, na hora ou logo depois que o adolescente tenha cometido o crime, ou então por ordem do juiz. A prisão do adolescente e o local onde ele está recolhido devem ser comunicados imediatamente ao juiz da infância e da juventude e à família ou pessoa indicada pelo jovem. Antes da sentença, o jovem pode ser internado provisoriamente, o que se assemelha à prisão provisória dos adultos. Brasil tem recordes de casos de dengue, uma doença que pode ser fatal. Informação e prevenção, caminhando juntas, podem mostrar o caminho para atenuar e reverter esse panorama. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime Barbosa, nos ajuda a entender um pouco mais sobre os perigos do mosquito. A dengue é uma doença causada por uma infecção viral, por um vírus, e que é transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. Todos nós sabemos como nos prevenir, como evitar locais de criação desse mosquito. Outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como chikungunya, também aumentaram em muito o número de casos. O Brasil na luta contra a dengue. Uma parceria Rádio Senado. Tenha uma vida melhor. Dicas de saúde. O estresse é um problema que afeta milhões de pessoas e que acaba prejudicando a saúde, o trabalho e até seus relacionamentos pessoais e familiares. Para evitá-lo, procure uma vida com alegrias e objetivos. Evite brigas inúteis, organize seu tempo, alimente-se bem, valorize suas vitórias, pratique exercícios, evite cigarros e bebidas alcoólicas e dedique um tempo só para você. Todo dia! Ativa FM. A melhor rádio. Toca a melhor música. Hit Music Station. Isso é foda e vaqueiro, isso é guilherme. Pensava em ti e dava vida por ti. Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo. Não tem mais nada a esconder. Eu já vi o que tinha que ver. Ingenuidade da minha parte, me enganar com você. Minha mãe dizia e o povo sabia. Eu como cego sem ver. Apresentar Rádio Escuta. Muito bem, gente, já de volta, sempre trazendo os melhores sucessos, os lançamentos pra você, porque você merece, né? E o Wilson Meirelles está aqui pra receber também a sua participação. Cá entre nós, só os melhores ouvintes estão aqui sintonizados nessa programação maravilhosa. E a gente tem participação. Quem será? Quem será? Olá! Olá, Wilson Meirelles. Aqui quem fala é o Marcelo, em Várzea Grande. Gostaria de ouvir no programa Rádio Escuta uma música com o cantor William Siqueira, Esquece Problema. Oferecer para o meu pai, José Maria, minha esposa Maria do Carmo, minha filha Érica e para todos que estão acompanhando a sua programação. Estou ouvindo pela Rádio Liderança FM de Várzea Grande, no Piauí, 90,5. Valeu, Wilson Meirelles. Aquele abraço. Aquele abraço para você também, meu amigo Marcelo Santo, de Várzea Grande, município do Piauí. Curtindo pela Rádio Liderança FM 90,5. Um abraço a todos. E aqui é o seguinte, se você pede, a gente toca. William Siqueira. Já que a gente chegou ao ponto de um ponto final, e você disse não sentir mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido de amigo. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. Já que a gente chegou ao ponto de um ponto final, e você disse não sentir mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceito meu pedido de amigo. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar nas suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Muito bem, gente, já de volta na programação do Rádio Escuta. Esse programa é sensacional, né? E ainda mais, essa emissora que está transmitindo é mais sensacional ainda, né? Obrigado pelo carinho dos nossos amigos ouvintes. E você que quer participar, quer interagir, já manda lá tua mensagem. O WhatsApp tá liberado, é o 98981369365. Manda lá tua mensagem que eu tô aqui aguardando, ansioso, porque sucesso a gente não para. É um sucesso melhor do que o outro, ó. É o Natanzinho. E quem pensou que eu só te queria por uma noite apenas e nada mais? Se enganou, pois o amor de nós dois provou valer a pena. E digo mais, chora, se você

existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora www.combeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistir... Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Você não me superou, só não me vê faz tempo. Mais um mês longe de mim e 1 milhão de lágrimas guardadas. Até quando você vai sustentar essa face que é da uma de ruim? Ignora os fatos, não encara. Mas saudade é saudade, tá, mas não faz. Balançou tanta cama e ninguém balançou esse seu sentimento. Você vai do esquenta pra festa, da festa pro ato, finge que tá nem aí. E vai camuflando a falta de mim. Mateus e Calma. Você não me superou, só não me vê faz tempo. Toma cuidado que o mundo é pequeno. Já já você esbarra em mim, por aí bebendo. Vai doer, frente a frente, são as que por aí bebendo. Vai doer, frente a frente são as guias. Se não me suma mais tempo. Mateus e Cauã, Luísa, meus amores, tá aqui com você. Cami, ninguém balançou esse seu. Vai do esquenta pra festa, da festa pro afri. Vai camuflando a falta de mim, Luísa. Já já você esbarra em mim, por aí bebendo. Vai doer, frente a pressão antes que você não me superou, só não me vê faz tempo. E mais um mês longe de mim. Salve de palmas pra Luísa, Matheus e Cauã. Luísa Martins e participação de Matheus e Cauã. Você não me superou. Que isso, rapaz? É sucesso, é música boa aqui pra você no nosso programa Rádio Escuta. E daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Estamos apresentando Rádio Escuta, Rádio Escuta. Peça sua música preferida e participe da programação da rádio que já está mudando o rádio do Brasil. O sucesso está de volta. Vamos cuidar do meio ambiente? Que tal evitar o desperdício de água? Reduza o tempo no banho e não deixe torneiras abertas à toa. Reutilize a água da máquina de lavar e da chuva. Conserte os vazamentos e invista em acessórios que gastam menos água. Preservar o meio ambiente é ter um compromisso com a saúde e com a vida. Uma parceria Rádio Senado. Segurança no trânsito. Você sabia que o uso do capacete reduz em até 40% o risco de morte em acidentes de motocicleta? Pois é. Uma atitude tão simples com tantos benefícios. Os capacetes são itens obrigatórios para o motociclista e para quem vai na garupa. Respeite as regras do trânsito. Proteja a sua vida e a de todos nós. Uma parceria Rádio Senado. Brasil tem recordes de casos de dengue, uma doença que pode ser fatal. Informação e prevenção, caminhando juntas, podem mostrar o caminho para atenuar e reverter esse panorama. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime Barbosa, nos ajuda a entender um pouco mais sobre os perigos do mosquito. A dengue é uma doença causada por uma infecção viral, por um vírus, e que é transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. Todos nós sabemos como nos prevenir, como evitar locais de criação desse mosquito. Outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como chikungunya, também aumentaram em muito o número de casos. O Brasil na luta contra a dengue. Uma parceria Rádio Senado. As mais pedidas tocam aqui. Ativa FM. Sit away. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my brain walks down one way street, muito mais rápido. São ofertas de bancos, financeiras e muito mais. Encontre o seu cartão ideal. Acesse o nosso site Serasa. É cartão de crédito e muito mais. To my bones, oh, when love is dead, loving angels instead. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Já estamos de volta, trazendo Maurício e Eduardo, participação Bruno Reis e Thiago, brabo na cama. Pacate Playboy, só pra fazer moral com as gatas, só posta stories na lancha usando roupinha de marca. Tenta que suco, aí não tá mais com nada. Ela já espalhou pras amigas que piam que tem a pegada. Fala pras amigas que eu sou pra fuma cama aqui. Dia foi pouco que ela quer uma semana. Quer ouvir minha voz grossa no vídeo? Disse que gosta fazer amor gostoso com o menino da roça. Mulher não gosta de caô, mulher não gosta de fofoca. As brutas de verdade gosta de chapéu e bota. Sabe que é valorizada pelos caras aqui da roça. Nós pega de verdade, elas galope e a gente bota.

puxão de cabelo pede pra xingar. Ela faz santinho trair, ela faz vagabundo que tá. Ela faz moleque vira homem numa noite só. Ela é indecente, ela muda na gente de um dia sem dó. Ela pede tapa, puxão de cabelo pede pra xingar. Ela faz santinho trair, ela faz vagabundo que tá. Meu Deus do céu, como é dessa? Essa é das nossas, hein, Marrone? Gostou, faz barulho aí. Obrigado. Valeu, meninas. A salve de palmas pro Jorge Henrique e Rodrigo, gente. Bruno Marrone. Você ouve primeiro aqui. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Uou. Chegou na vaquejada, tá pagando o negócio. Só deixa pé, bota fivelão no estilo do vaqueiro. Depois que derruba a boa, ela quer dançar piseiro. E ela tá do jeito que o vaqueiro gosta. Chegou na vaquejada, tá pagando de gostosa. Deixa pé, bota fivelão no estilo do vaqueiro. Assim, deixa baixinho, baixinho assim, vai, vai. E vai, vai, vaqueirinha. Vai, vaqueirinha. Quando toca meu piseiro, ela tá perdendo a linha. Vai, vai, vaqueirinha. Vai, vaqueirinha. A moda agora é piseiro misturada com dancinha. Vai, vai, vaqueirinha. Vai, vaqueirinha. Quando toca meu piseiro, ela tá perdendo a linha. Vai, vai, vaqueirinha. Vai. A moda agora é piseiro misturada com dancinha. Deixa eu convidar aqui meu parceiro Davi Santos. Chega pra cá, meu irmão. Tamo junto. Bota pressão, bota piseiro. Som dos paredões. Sou Davi Santos. Pega o pisadinho. Chama na bota, nego duro. Olha que ela tá do jeito que o vaqueiro gosta. Chegou na vaquejada, tá pagando de gostosa. Chapéu, bota fivelão no estilo de vaqueiro. Depois que derruba boi, ela quer dançar meu piseiro. Ela tá do jeito que o vaqueiro gosta. Chegou na vaquejada, tá pagando de gostosa. Chapéu, bota fivelão, vai no estilo de vaqueiro. E depois que derruba boi, vai dançar meu piseiro. Vai, vai, vaqueirinha, vai, vai, vaqueirinha. Quando toca o piseiro, ela dança pisadinha. Vai, vai, vaqueirinha, vai, vai, vaqueirinha. A moda é piseiro misturado com dancinha. Vai, vai, vaqueirinha, vai, vai, vaqueirinha. Chama, chama. Davi Santos, Thiago Pisadinha, Sessão, bebê. Sucesso! O nome Hélio dos Teclados e Tiaguinho da Pisadinha, participação de Aveli Santos. E o nome do sucesso, Vaqueirinha, hein? Pra gente, é claro, finalizar mais uma edição do nosso programa Rádio Escuta. Foi bom demais estar na sua companhia durante essa uma hora, mas uma hora só de sucesso, só música boa. E eu quero a sua participação na nossa próxima edição através do WhatsApp, que é o 98981369365. Já anotou? Eu espero que sim, porque o programa já acabou. Tchau, gente! Fui! Você ouviu Rádio Escuta. Obrigada, galera! E até a próxima! Fique ligado, não saia do nosso lado. Depois da forma de cultural, tem muita música e prêmios. Ativa FM. LSIPTV.com.br. Você está cansado de pagar TV na antena? Mude agora mesmo para o melhor pacote de canais via internet para sua TV, celular ou TV Box. São mais de 5 mil canais, incluindo todos os canais fechados e abertos. Filmes, séries, esportes, novelas, infantis e muito mais. Netflix, Globoplay, Prime Video, tudo isso e muito mais em um único aplicativo por apenas R$ 29,90 ao mês, com suporte 24 horas sem travamentos. Entre em contato e venha fazer um teste grátis de 3 horas. 899-9987-8303 ou pelo site lsiptv.com.br. Agende hoje mesmo o seu horário com a técnica em enfermagem Yarla Sá. Fone WhatsApp 86-99909-2116. Francisco Enfermeiro 89-99921-1614. Na clínica Ricardo Tempone também realizamos exames de sangue, fezes, urina e eletrocardiograma. O Leandro Santos informa que agora é consultor de vendas da Magalu. O site é MagazineLS.com. Loja virtual LS Utilidades agora na Magazine Luiza. www.magazinevocê.com.br/MagazineLSUtilidadesCom. Confira todas as promoções de celulares, TVs, TV Box, eletrodomésticos, informática e muito mais. Informações 899-987-8303. Olá, Barra da Alcântara e região! Você pode adquirir agora os produtos da saúde com beleza. Óleo de avestruz, Calibre, Cell 2, Bom S, Fit Fino, Truque, Dor se foi, é o SB Prost. É um produto para próstata. E muitos outros com Leandro Santos na Rádio Ativa FM de Barra da Alcântara, Piauí. Peça agora o seu. Ligue para o Leandro. 999-87-8303. 999-87-8303. Chame Leandro, representante Saúde com Beleza. Uma nova estrela já está brilhando no Brasil. Chegou o óleo Estrela Azul da Saúde com Beleza, trazendo muitos benefícios para a sua saúde. Hemorroidas, queda de cabelo, intestino preso, imunidade baixa, queimaduras, cicatrização de feridas em diabéticos, psoríase, assaduras em crianças e adultos, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros. Este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Por isso, combate o AVC e infarto. Cuide bem da sua saúde. Peça o óleo Estrela Azul, adquire através do nosso representante na sua cidade. E não esqueça, o óleo Estrela Azul é uma patente exclusiva de nossa empresa. Tchau, em 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Olá, Brasil, boa tarde. Começando agora mais um informativo da Ativa, aqui na apresentação do Leandro Santos, com os assuntos mais importantes aí da sua segunda-feira, 19 de junho de 2023. E a partir de agora, com a Rede CBN, com a Rádio Senado, com a Rádio França Internacional, o nosso informativo da Ativa. Daqui a pouquinho vamos ter a matéria, a reportagem aí, de mais um ataque a aluno de uma escola, dessa vez no Paraná. Já já a reportagem para você. Vamos agora a São Paulo com informações aí. Deixa eu ver se é São Paulo, Rio de Janeiro, então. Vamos agora para o Rio. Vamos lá. Central da Apuração, operações policiais no Rio de Janeiro, com informação que tem pelo menos uma clínica da família fechada. É isso, Eric? Bom dia. Isso, Andreas, bom dia para você e a todos. São 9 comunidades da Baixada Fluminense, nas zonas norte, oeste, no centro do Rio. Destaque para a Cidade de Deus, agentes do batalhão da região atuam nesse momento com auxílio de 2 blindados. Teve registro de fogo em barricadas dentro da comunidade da Zona Oeste no começo da manhã de hoje. Como você disse, a clínica da família Lourival Francisco de Oliveira suspendeu completamente o funcionamento por conta dessa operação na Cidade de Deus. A clínica da família José Neves e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantiveram o atendimento, mas as visitas domiciliares também foram suspensas. Na Zona Norte, policiais realizam uma operação no complexo do Chapadão, e na Pavuna e nas comunidades Congonha e Cajueiro, em Madureira. No centro do Rio, PMs estão nas comunidades da Coroa, Falé e Prazeres. As visitas domiciliares de saúde estão suspensas na região do centro e também da Zona Norte. O atendimento presencial em clínicas de saúde não foi afetado. A gente não tem registro de prisões ou apreensões até o momento, mas ressaltando, a Polícia Militar realiza 9 operações, Baixada Fluminense, Zonas Norte, Oeste e no centro do Rio, destaque para a Cidade de Deus, com a clínica da família Lourival Francisco de Oliveira, que suspendeu completamente o funcionamento na manhã de hoje. Andreasa. Obrigado, Eric Miranda. Na Central da Apuração, qualquer informação a respeito dessas operações, de fechamento de escolas e de postos médicos, você... É isso aí, vamos aqui então com outras informações. Em atitude rara, Bolsonaro pede desculpas por fake news sobre vacinas. Mulher morre baleada após aí desobedecer ordem de parada durante abordagem policial na BR-040, no Rio de Janeiro. INSS concede primeira pensão por morte de forma automática. Julgamento de Bolsonaro, dia 22, terá voto extenso de relator, deve durar até o fim do mês. E ainda, a mulher é presa por matar marido e filhos envenenado em Ilhéus, no estado da Bahia. 6 pessoas morrem em acidente envolvendo aí carro em ônibus em Arataqua, no estado da Bahia. Mulher dá à luz dentro aí de carro em Jequié, com a ajuda de PMs. Janja interfere com o poder de veto nas áreas econômicas, sociais e defesa, mesmo sem cargo no governo. Força Armada tem aí mais de 100 servidores dedicados a lobby em parlamentos. Pois é, né? Barragem se rompe em Nápoles, Goiás, após obras sem acompanhamento de profissionais aí habilitados, diz aí Senamed. 6º tripulante aí de barco que naufragou é resgatado em Santa Catarina. E ainda STF arquiva acusação contra Ricardo Barroso de irregularidade na compra de Covaxin. Lula recebe crise. Aliás, Lula resolve crise União Brasil. Embarca para a Europa com agenda intensa. Exército garante aí apoio logístico à população indígena e Yanomami no Amazonas. Manifestação contra marco temporal ocupa a Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Projeto que prevê prisão de quem discriminar político pode beneficiar mais de 390 mil. Vai beneficiar muita gente política, né? Defesa Civil confirma 13º morto. Nessa terceira morte aí do Rio Grande do Sul, após aí ciclone extratropical passar. E vamos aqui então com outra reportagem. Olá, muito bom dia a você. Este é o... Bolsonaro enfrentará o julgamento de uma ação movida pelo PDT, que pede a inelegibilidade dele por ter veiculado informações falsas sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores. Conforme a colunista da CBN, Bela Megali, adiantou, o entorno do ex-presidente teme uma derrota por 7-0 na corte. composta majoritariamente por ministros indicados pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 6:06. Deputados e senadores da CPMI dos ataques golpistas anteciparam o retorno à Brasília para hoje. Os parlamentares que compõem o colegiado pretendem se reunir nesta noite para debater a possibilidade de novas convocações. A comissão já revê algumas estratégias diante das revelações de mensagens golpistas encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, como explicou o senador Rogério Carvalho. E a gente já sabia que tinha uma reunião que ocorria no lago com vários coronéis, com vários generais. Agora não é mais uma especulação que ouvi falar. Agora ocorria reuniões. O relatório da Polícia Federal sobre as mensagens encontradas no celular de Cid indica que a participação de oficiais da Ativa em um grupo de WhatsApp que debatia planos golpistas e formas de reverter o resultado da eleição que elegeu Lula. Os militares que pediu ações por parte do então presidente Jair Bolsonaro ocupam altos postos na hierarquia do Exército. O grupo analisado no relatório é composto por ex-integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, instrutores de academias militares e até assessor parlamentar do Exército. São 2:07, 2:07 aqui na Ativa. Aô, potência! Internacional. Ucrânia diz ter recuperado 8 assentamentos na região do sul do país. Julgamento de Daniel Alves deve acontecer entre outubro e novembro, diz o jornal espanhol. Morre idosa que acordou durante próprio velório no Equador. Em clima de tensão, Estados Unidos, China recebe primeira visita de um chefe da diplomacia americana desde 2018. Olha só essa história. Carrasco, preso, é liberado em Bagdá após reduzir pena, executando aí outras pessoas. Famílias buscam notícia entre queridos após o massacre de escola na Uganda. A agenda de Lula na Europa prevê reunião com o Papa, presidente da Itália e França, e fala em festival. Lula disse que todos aqueles que premeditaram e planejaram um golpe de Estado serão investigados, julgados pela Justiça Comum e ficarão presos. Nessa tradicional live semanal que agora ele tem feito, Lula fazia referência àquelas mensagens divulgadas desde a semana passada que estavam num relatório da Polícia Federal envolvendo militares e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Coronel Mauro Cid. Lula chegou a acusar o ex-presidente de coordenar a trama. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Nós vamos apurar isso com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. E irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Se não, as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país. O presidente citou vários assuntos nessa live, entre eles economia, e na semana em que o Copom decide sobre a taxa básica de juros, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, diz que Campos Neto precisa explicar por que mantém a taxa num patamar tão alto enquanto a inflação tem caído. Lula disse saber o motivo, mas não disse qual. Apesar da pressão do governo, especialistas têm dito que a taxa deve cair apenas em agosto. Live do presidente que foi transferida para hoje, Marcela, seria toda terça-feira, porque ele viaja nessa semana para Roma, onde vai se encontrar com o Papa Francisco. Já adiantou que falará com ele sobre a questão da paz, que está interessado em acabar com a guerra na Ucrânia, mas também sobre desigualdade. No final da semana, Lula vai à França, onde ele vai se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron e vai reforçar as críticas ao endurecimento do acordo entre União Europeia e Mercosul. Apesar de defender o acordo, Lula disse que não concorda com as sanções aplicadas em caso de descumprimento e que não se pode fazer ameaças ao Mercosul dessa forma. Lula saiu em defesa do meio ambiente, com condenou um programa habitacional lançado pela Prefeitura de Campinas, que constrói casas de 15 metros quadrados, diz que isso beira o absurdo, e pela primeira vez falou sobre aquela reunião ministerial da semana passada, de mais de 9 horas, diz que serviu para harmonizar o governo e que é preciso dar menos ouvido à futrica, mas não falou sobre a permanência de Daniela Carneiro como ministra do Turismo. Marcela. Obrigada pela chamada. Muito bem, ainda continuando no cenário internacional, vamos aqui então para outras informações aqui na Ativa FM. Nós agora vamos até Paris, onde a Adriana Moisés tem informações para nós sobre um caso que aconteceu na Embaixada do Brasil na Tunísia, ou alguém que é da Embaixada do Brasil na Tunísia. Adriana Moisés, conte essa história para nós. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Um segurança foi saqueado hoje em frente à Embaixada Brasileira em Tunis, que é a capital da Tunísia, mas o Ministério do Interior não está dando detalhes sobre esse caso e deve comunicar a respeito dele nas próximas horas. Nós entramos em contato com a Embaixada Brasileira, que não confirmou esta informação sobre a agressão. O que sabemos é o que está sendo publicado pela imprensa local. O agente foi ferido por um objeto pontiagudo quando ele interrogava um indivíduo sobre os motivos da presença dele naquele perímetro da embaixada, disse o Ministério inicialmente. As forças de segurança detiveram esse agressor depois de abrirem fogo contra ele e ele foi levado para um hospital. Teria ficado ferido na perna. O Ministério tunisiano já não especificou a gravidade dos ferimentos do segurança, mas a imprensa local diz que ele foi transferido para um hospital. O perímetro da embaixada está cercado e até uma ponte que fica nas proximidades foi fechada. A gente deve ficar no prazo. Informações agora do Piauí. Inscrições aí para o SISU abrem nessa segunda, dia 19. Paralisação das escolas particulares, professores aí, instituições retornam negociações aí nessa segunda-feira. Obra do Mercado do Peixe será entregue no mês de agosto, agora. Enfermeiros do Piauí lamentam nova suspensão do STF no julgamento do piso de enfermagem. Homem é morto a tiro na Vila da Paz, Zona Sul de Teresina. Pioneiro no judô do Piauí, Abdias Queiroz morre após parada cardíaca. Chenique, que está em Brasília e tem informações ao vivo para você. Bom dia, Gabriela. Oi, Milton, bom dia. Olha, o governo federal criou um grupo interministerial para elaborar um plano de ação de combate ao racismo no esporte. Portaria publicada hoje no Diário Oficial da União determina que esse grupo terá 45 dias para apresentar um relatório final, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Esse grupo contará com representantes dos Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e da Segurança Pública, além de participantes da sociedade civil. Após aqueles ataques racistas sofridos pelos jogador Vini Júnior, o governo federal já vinha se reunindo e pedindo medidas urgentes para combater esse tipo de crime. Agora, segundo a portaria, o grupo precisa propor ações políticas e programas de combate ao racismo e de inclusão da população negra, além de um diálogo mais firme entre governo e sociedade para erradicar práticas racistas em todos os níveis do esporte brasileiro. Seleção brasileira chega a Portugal e terá só um treino antes de jogar contra Senegal. E vamos aqui então para algum destaque do esporte. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pela Série B, o Sport fez 1-0 no Vila Nova. Na Série C, 4 São José, Manaus 1. Operário 2, Ipiranga 0. Paissandu 1, Paissandu 2, Floresta 1. Na Série D, Patrocinense 1, Ferroviária 0. Tuno Luso 4-1 em São Raimundo. Atlético 2, Corrodino do Maranhão 1. Concórdia 1, Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul também 1. Nacional de Pato de Pernambuco 2, Globo 0. Trem do Pará 4-1 no São Raimundo, São Francisco do Acre. Souza de Pernambuco 1, Potiguar, Rio Grande do Norte também 1. Falcon 0 do Ceará, né? Sergipe, aliás, Falcon 0. Bahia de Feira da Bahia 0. Cruzeiro de Alagoas 1, Juquipense da Bahia 0. Ceilândia de Brasília 1-0 no Anápolis de Goiás. Real Aquimes de Rondônia 2, Iporã de Goiás 1. E ainda Operário do Mato Grosso 6-0 no Interporto de Tocantins. Brasiliense de Brasília 3, União de Rondinópolis do Mato Grosso 0. Então tá aí alguns resultados aí para você dos jogos aí, né, da Série C. Obrigado pela companhia, abraço. Vamos aqui então com outra informação agora chegando para você. Gabriela Mugel está com a gente aqui na linha, trazendo mais informações a respeito do pessoal que está na fila para comprar ingresso para o show da Taylor Swift. O que você nos conta agora, Gabi? Marcela, a gente está aqui na frente do Allianz Parque e várias equipes da Polícia Civil, da Delegacia de Proteção ao Direito do Consumidor e também equipes do Procon chegaram aqui no estádio. E a gente está aqui com o doutor Paulo. Doutor, a gente está ao vivo na Rádio CBN. O senhor pode explicar para a gente, resumidamente, o que foi feito aqui para garantir que cambistas não tivessem acesso a esses ingressos? Na realidade, a prática do cambismo é crime pela nossa legislação, né? Crime contra a economia popular. Nós já semana passada tivemos a informação da prática disso aqui na venda dos convites, instauramos inquérito policial e hoje nós, conjuntamente com o PROCON, viemos para cá em 50 policiais, né? Justamente para poder primordialmente impedir, né, a prática de compra para revenda com ágio, para revenda com usura, e também investigar, né, quem são os líderes dessa organização, né? Porque a gente conseguiu verificar aqui que tem alguns idosos que estão comprando convites aqui com cartões bancários de terceiros. Eles não sabem identificar quem é esse terceiro, eles têm dificuldade em informar pra gente quem são esses terceiros, né? E também o destino dos ingressos. Alguém preso até o momento? Não, nós temos detidos aproximadamente 10 pessoas, né, que serão ouvidas na delegacia. Esses cartões serão apreendidos, já que eles não conseguem informar a origem desse cartão, né? E na sequência, no inquérito, a gente apura o restante. Tá certo, vou pegar mais informações. Então tá aí, né? Muito bem. Informação chegando para você aqui na programação da Ativa FM. Dois homens são presos, são perseguidos, aliás, e assassinados a tiros em Teresina, Piauí. Tem a matéria em vídeo? Tem? Tem não, né? Vamos lá então. Dois homens foram aí assassinados na tarde deste dia 18, na PI-112, em frente aí à chácara localizada na zona rural e leste de Teresina. As vítimas são aí Daniel Rodrigues da Silva, 25 anos, e o Wellington dos Santos, 29 anos. Outra informação chegando aqui para a gente. TSE mantém liminar do TJ, que suspende aí novos critérios para roteio do ICMS. O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, TSE Piauí, votou pela manutenção de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí TJ Piauí, a Prefeitura Teresina, para que novos critérios do roteiro do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do ICMS incitados nos índices de educação e saúde sejam mantidos. E ainda jovem mata aluna em ataque à escola. Vamos agora acompanhar essa matéria aqui na programação da Ativa FM. Informações em Londrina com Juliana Takaoka. Juliana. Bom dia a todos. Eu estou aqui em Cambé, cidade vizinha Londrina, no norte do Paraná, em frente ao Colégio Estadual Professor Helena Colodi, onde nesta manhã, por volta das 9:30 da manhã, um ex-aluno esteve aqui, foi até a direção, o rapaz de 21 anos solicitou alguns documentos e em seguida fez o ataque a tiros contra dois adolescentes aqui nessa escola estadual em Cambé, no norte do Paraná. Uma menina teria falecido depois de ser baleada e outro jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina, onde recebe os cuidados. Esse jovem de 21 anos foi preso, encaminhado à delegacia aqui de Cambé, onde presta esclarecimento. Não temos muitas informações ainda, porque as informações estão muito desencontradas por aqui, mas as ruas no entorno aqui da escola estadual Helena Colodi estão todas fechadas. O carro do IML chegou agora há pouco para fazer a retirada do corpo. E tem muitas famílias, muitos parentes, muitas mães desesperadas aqui em busca dos filhos. Esses alunos foram retirados da escola de maneira muito rápida, então todos eles deixaram para trás os telefones celulares, os materiais. Então os pais estão chegando aqui em desespero em busca dos filhos por não estarem conseguindo falar pelo celular. Mas a maioria deles, é claro, está em segurança, né? Os pais estão sendo acalmados aqui no entorno da escola e o clima realmente é de grande comoção nessa escola, que é considerada uma escola muito tranquila e muito segura aqui no centro de Cambé. Voltamos com vocês no estúdio. Bom, obrigado, Juliana Takaoka, com informações. Juliana, por gentileza, só esclarece para a gente o seguinte, foram dois alunos feridos, já está confirmada a morte de um desses alunos? Está confirmada a morte de uma menina, né? O outro seria um rapaz, ainda não temos confirmação de que seria um casal de namorados, tá? Mas só esses dois foram baleados dentro da escola, a menina morreu, o corpo vai ser retirado daqui a pouco aqui da escola, e o menino foi encaminhado para Santa Casa de Londrina. E você está aí na porta da escola, descreve para a gente qual é a situação nesse momento, por favor, Juliana. As ruas estão todas fechadas aqui no entorno da escola, muita movimentação de parentes, de alunos, pais, muita imprensa, é lógico, né? Viaturas da Rony, da Polícia Militar, muita gente ainda chegando em busca dos filhos porque não estão conseguindo falar com eles, porque justamente não estão conseguindo. Claro que de fato a situação é delicada, né? É fato que a situação é delicada. Até quando vamos ter essa violência nas escolas, gente? Até quando vamos ter essa violência nas escolas? O governador Ratinho Júnior, do PSD, decretou luto oficial de 3 dias após o ataque aí a uma escola do Cambé, que fica aí em Curitiba. Deixar ao menos aí uma aluna morta e outro gravemente ferido. O governador do Paraná lamentou profundamente o ocorrido. Nessa manhã, um ex-aluno de 21 anos entrou armado na escola estadual professora Helena, dizendo que iria solicitar o seu histórico escolar. A ocorrência ainda está em andamento. Uma aluna morreu e outro foi gravemente ferido, segundo a Santa Casa do Cambé. A estudante foi aí encaminhada para lá, mas já foi aí transferida para outro hospital aí universitário de Londrina, em estado gravíssimo. O jovem atirou 12 vezes, policiais aí apreenderam uma mochila, na mochila dele... mas equipamento aí não chegou a ser usado, onde obtinha revólver e cartuchos automáticos. O autor foi detido em flagrante, encaminhado à delegacia. Secretários de Estado de Segurança Pública e Educação estão aí a caminho do local. Meu Deus do céu. Vamos agora com mais informações da Rede CBN. De certa forma. Esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui, né? Eu e o secretário de Educação viemos aqui nos solidarizar com a família, dar todo o apoio do Estado, né? E o que cabe à segurança pública eu farei, o que cabe à educação, o secretário Rony também fará. Tá certo, secretário. Agradeço muito a atenção do senhor. Não vou mais tomar o tempo, o senhor está trabalhando aí. Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, conversando conosco. Obrigada pela atenção, bom trabalho. Eu agradeço. Obrigado. E ainda em Cambé, a gente vai conversar com a nossa repórter, Juliana Takaoka, que está acompanhando este caso, estava na porta da escola e traz informações para a gente atualizadas a respeito deste caso. Boa tarde para você, Juliana. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CBN. Isso mesmo, estou aqui em frente ao colégio... Professora Helena Collodi, que fica bem no centro de Cambé, cidade vizinha a Londrina, cerca de 10 quilômetros aqui no norte do Paraná, onde hoje, em torno das 9h30 da manhã, um ex-aluno de 21 anos entrou na escola com a desculpa de solicitar o histórico escolar. Ele aproveitou essa deixa e baleou dois alunos, uma adolescente de 17 anos que morreu na hora e um garoto de 16 que foi baleado na cabeça, encaminhado inicialmente para Santa Casa, aqui mesmo de Cambé, e posteriormente para o Hospital Universitário de Londrina, em estado gravíssimo. Ainda não se sabe a motivação do crime. A comoção aqui na cidade é muito grande. Muitos curiosos e parentes de alunos continuam aqui no entorno do colégio, onde as ruas continuam bloqueadas. O carro do Instituto Médico Legal saiu com o corpo da adolescente não faz muito tempo aqui da escola. E esse atirador de 21 anos foi preso e encaminhado para Londrina. As vítimas estariam numa aula vaga jogando tênis de mesa quando o ataque aconteceu. Eu falei com uma professora em entrevista à CBN, essa professora Nara Cordeiro, contou que estava fazendo a chamada quando ouviu os disparos. Vamos ouvi-la. E ouvimos os disparos, os barulhos, mas achamos que era bombinha, brincadeira de criança, né? Mas pela movimentação, começaram a correr, porque parece que estava vendo alguém atirando, né? Então eles viram essa pessoa. E aí, como a minha sala é próxima do portão de entrada, eles tiveram facilidade para sair. O que eu lembro, o que eu vi, foi um desespero muito grande, alunos saindo pelas ruas aqui da escola, pelos arredores da escola, desesperados. E eu não sabia o que fazer. Se eu voltava para ajudar os alunos que estavam lá ou se eu continuava ajudando os meus alunos aqui, a minha preocupação era salvar a vida dos meus alunos. Foi horrível, cena de guerra. Pois é, essa foi a professora Nara Cordeiro, que estava no colégio no momento do ataque em que esse rapaz de 21 anos, ex-aluno do colégio, atacou dois alunos. Na mochila desse rapaz foi localizado um revólver 38, uma machadinha e 44 munições, além de três carregadores automáticos para facilitar o momento do ataque. Felizmente, ele não conseguiu, porque ele foi interceptado por professores. Esse rapaz foi encaminhado para Londrina, onde deve prestar esclarecimentos. E, em nota, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto oficial de 3 dias e também falou sobre esse ataque. Vamos fazer, obviamente, agora conversar com a comunidade escolar, reprogramar sempre, cada vez mais, as políticas de segurança. A informação que nós tivemos é que o professor que conseguiu mobilizar esse aluno foi um professor que passou pelo todo o treinamento de segurança pública que nós fizemos há 60, 90 dias atrás. Então, é uma demonstração que sempre essas práticas de poder buscar cada vez mais treinamento para as nossas equipes, isso colabora para tentar evitar essas tragédias. Pois é, mais uma tragédia aí, uma escola dessa vez no Paraná. Marinha segue em buscas os dois desaparecidos aí após naufrágio em Santa Catarina. Vamos ouvir a matéria. E vamos com o chamado da nossa reportagem de Florianópolis. O Zé Maia tem informações a respeito das buscas pelos desaparecidos de um naufrágio em Santa Catarina. Como estão as buscas por aí, Zé? Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Milton. Olha só, a Marinha segue trabalhando nas buscas por dois desaparecidos no naufrágio no litoral sul aqui de Santa Catarina, que aconteceu na noite de sexta-feira. Hoje, as buscas se concentram em uma área de 160 quilômetros da costa. Os desaparecidos são Alisson da Silva Santos e Diego Silva de Brito. Eles estão entre os 8 tripulantes do barco BP Safadi Safe. A última comunicação da embarcação havia sido feita perto de Garopaba, cidade aqui do sul do estado de Santa Catarina. Ontem, no final da tarde, o sexto sobrevivente do naufrágio foi resgatado. David Luiz Monteiro foi levado para um hospital aqui da região de Florianópolis. Estava com duas boias em meio ao oceano, a 200 quilômetros da capital, quando foi visto pela equipe de uma aeronave da Marinha, por volta das 20 da noite. Né? As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do ProUni, programa Universidade para Todos, abrem no próximo dia 27 e fecham no dia 30 deste mês de junho. É bem rápido. Podem se inscrever aqueles que participaram do Enem 2021 ou 2022, obtendo no mínimo 450 pontos na média das 5 provas e nota acima de 0 na redação. Além disso, o candidato precisa ter cursado ensino médio na rede pública ou parte dele em escola particular, sob condição de bolsista. Pessoas com deficiência, conforme legislação específica, e professores da rede pública em busca de curso de licenciatura e pedagogia também podem pleitear vaga no ProUni. Aqueles que buscam bolsa integral devem comprovar renda familiar mensal por pessoa inferior a 1,5 salário mínimo. Quanto à bolsa parcial, é preciso comprovar renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas no site acessounicotudojunto.mec.gov.br. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 4 de julho e o da segunda no dia 24 do mesmo mês. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. 2:32. Vítima de homicídio grave grava vídeo antes aí de ser morta a tiros em Alagoa. Vamos ouvir o destaque então. Cadê o vídeo? Bora colocar o áudio aqui então. Caso terrível. Pouco antes de ser assassinada, a mulher que você está vendo na tela gravou vídeos dizendo que tinha medo de ser morta pelo companheiro. Ela dizia inclusive que estava se escondendo dele. Dani Brandi é com você. Pois é, Felipe, que triste, né? Você sabe que eu estava assistindo aqui na íntegra o vídeo em que a Mônica Cristina, de apenas 26 anos, é esta jovem que aparece na tela, ela acaba relatando como era a vida dela com este companheiro. E a sensação que a gente teve, Felipe, é que ela já estava decretando ali a própria morte. É como se ela já tivesse certeza de que ela seria morta pelas mãos do companheiro. Ela relata que houve uma discussão entre eles, que o companheiro não teria gostado de uma brincadeira que o pai dela teria feito e que por conta disso ele a estava ameaçando, que ele fazia ingestão de bebida alcoólica. Ela chega a se explicar como mulher, dizendo: eu fui uma boa esposa, eu fui uma boa mãe, e ela usa tudo no passado, como se ela tivesse ali a certeza de que ela seria morta. Vamos ouvir um trechinho do que ela falou, a gente legendou para o nosso telespectador. Edwin? Eu estou apenas me defendendo. Leandro Pinheiro Barros, filho de Zé Milton. Me agrediu várias vezes psicologicamente, fisicamente. E eu fiz de tudo pra gente ser feliz, mas não deu. Ela, uma mulher que foi vítima de feminicídio e que mesmo assim está se explicando, pedindo ajuda. Por que ela gravou esse vídeo, Felipe? Porque ela disse que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar o nome dele aqui, como ela deixa claro, é o Leandro Barros. Ele que vai ter causado a minha morte. Foi isso que aconteceu ontem, domingo, Felipe. Ela o nome foi dela morta. É Mônica Cristina Pereira, com pelo menos foi morta. 5 disparos efetuados por uma arma de fogo. Pois é, lamentável, né? Juíza da Operação Lava Jato, Gabriela Hart, deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba. Assinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após a magistrada ter tido pedido para assumir o cargo de juíza em Santa Catarina, negado na semana passada. A gente trouxe isso aqui no CBN Brasil. A magistrada, que havia substituído Eduardo Apio, afastado do cargo por denúncia sobre sua conduta, vai assumir o lugar da juíza federal Graziela Soares, na 3ª Turma Recursal do Paraná. Ela também foi convocada para atuar como auxiliar da Corregedoria Regional da 4ª Região. O novo juiz que assumirá a vaga de titular na Operação Lava Jato é Fábio Nunes de Martino, que atua na primeira vara federal de Ponta Grossa. O substituto é Murilo Screamin, da segunda vara federal de Cascavel, no interior. Eduardo Apio, que era titular, tenta retornar ao cargo depois de seu afastamento em maio. Apio, a gente lembra, foi retirado da função por suspeita de ter telefonado para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, João Malucelli, que é sócio do ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Brasil. Depois de o telefonema ser gravado, Malucelli pediu para deixar a relatoria da operação no caso e acionou a justiça para que o colega fosse afastado. O TRF4 afastou Apio e no lugar dele assumiu a juíza Gabriela Hart, que já havia substituído na Operação Lava Jato em outras duas oportunidades. Depois da polêmica, Apio pediu para que o Conselho Nacional de Justiça investigasse a conduta dos magistrados que o tinham afastado. O Conselho decidiu investigar ainda não só a vara onde ele atuava, como também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O órgão apura como as duas... O nosso informe segue até as 12h40. Bora agora falar também de pacote canais LS e PTV. Você pode colocar na sua casa aí o nosso pacote canais, é seguro. Não tem travamento, depende da sua internet aí também. A gente tem planos aqui de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e até 1 ano. Pacote canais LS PTV por apenas R$29,90 por mês. Ou então plano de 3 meses, 2 meses, aí fica R$25 cada, tá? E assim sucessivamente. Pacote canais LS PTV é aqui com o Leandro Santos. Temos aqui TV Box em Barra do Alcântara, R$180, viu? Você pode estar procurando aí comprar com a gente, pacote canais LS e PTV. lsiptv.com.br. Você está cansado de pagar TV na antena? Mude agora mesmo para o melhor pacote de canais via internet para sua TV, celular ou TV Box. São mais de 5 mil canais, incluindo todos os canais fechados e abertos. Filmes, séries, esportes, novelas, infantis e muito mais. Netflix, Globoplay, Prime Video, tudo isso e muito mais em um único aplicativo por apenas R$29,90 ao mês. Com suporte 24 horas sem travamentos. Entre em contato e venha fazer um teste grátis de 3 horas. 899-9987-8303 ou pelo site lsiptv.com.br. Muito bem, a dona de um bar, identificada como José Francisco Soares, de Mesquita, 61 anos, foi assassinada aí com um tiro na cabeça na noite desse domingo, na Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Teresina. O crime ocorreu dentro aí do estabelecimento aí da vítima, foram os vizinhos que acionaram a polícia. Piauiense resgatado ficou 31 horas em alto mar. Mulher relata, portanto, aí reencontro com a família. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui a matéria. Opa, vamos tentar colocar aqui o áudio. Tá bem, né? Só muito abalado, muito triste também, porque os dois últimos tripulantes, segundo o relato do sexto, né, que foi resgatado, eles estavam os três juntos, segundo ele relatou que os outros dois tinham afundado, não tinham resistido, né? Mas, fora isso, ele tá bem, né? Tá feliz, porque nasceu novamente, né? Tá no seio da família. Ontem, quando ele foi fazer os exames, ele deu alteração, porque tava muito nervoso, coração acelerado. Mas, graças a Deus, agora tá bem, né? Assim, fisicamente, né? Muito bem, né? Então, tá aí a matéria, tá aí um pouquinho do áudio aí. Do encontro com a família, áudio por telefone. Dignidade menstrual, critérios de distribuição de absorvente higiênicos no SUS. Cada coisa, né? Carteira de crédito deve aí crescer 0,6% em maio. Bolsa Família oficialmente começou a ser pago no sábado passado, mas para algumas pessoas começam a tirar o benefício hoje. Para que tenha o final do NIS, final 01, já cai hoje aí o dinheiro. Foi concedida liberdade provisória para o agente da Polícia Rodoviária Federal que atirou em uma mulher durante uma abordagem próxima à linha vermelha na noite de sábado. Anne Caroline Nascimento morreu após ser atingida por um tiro disparado por um agente da PRF na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. O agente chegou a ser preso, porém foi liberado após audiência de custódia. Segundo nota divulgada pela Mas a matéria aqui do Piauí, motorista morre após colidir com caminhão em Jaicós, no estado do Piauí. Vamos ouvir a matéria. Bora acompanhar a matéria. E um jovem morreu em um grave acidente entre um caminhão e uma motocicleta. A fatalidade foi registrada na PI-243, que liga a cidade de Jaicós a Belém do Piauí. Novamente a gente vai acionar a repórter Valéria Noronha, ela que ao vivo vai trazer os detalhes deste acidente e também de outros que foram registrados no final de semana na região de Picos. Bom dia para você novamente, Valéria. Bom dia de novo, Jeandre, para você que nos assiste. Jeandre, esse acidente específico que aconteceu entre as cidades de Jaicós e Belém do Piauí ocorreu por volta das 8 horas da manhã do sábado. A vítima foi identificada apenas como Victor. Ele estava transitando ali próximo à localidade Sítio, quando infelizmente sofreu um acidente fatal. Segundo informações colhidas no local do acidente, a vítima identificada, né, como Victor, residia na cidade de Padre Marcos. Ele estava transitando ali na PI no sentido de Jaicós e acabou colidindo com um caminhão que estava parado desde a última sexta-feira por conta de problemas mecânicos no local. E mesmo com a devida sinalização, isso não impediu que o acidente acontecesse. Em relação a esse acidente, foi uma colisão que provavelmente indica ali que o rapaz, o Victor, estava em alta velocidade. Ele teve múltiplas fraturas, ficou bastante machucado e acabou morrendo no local. As informações também dizem que uma ambulância do SAMU chegou ainda a ser acionada, mas o rapaz já estava sem vida quando a ambulância chegou e ele acabou falecendo no local. E essa ambulância tinha sido enviada pela cidade de Padre Marcos, onde esse jovem é natural. A gente viu já vários acidentes envolvendo pessoas que moram em Padre Marcos. Então, mais esse dado aí de um acidente violento que aconteceu em uma PI aqui nas proximidades, na macro-região de Picos. Muito bem, né? Quase acabando o nosso horário. Dá uma olhadinha aqui no tempo, enquanto o nosso horário já quase terminando. 12h43 agora na programação, tá? Dá uma olhadinha aqui na... aqui na matéria, no tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos aqui dar uma olhadinha no tempo. Ó, 33 graus agora, nesse momento, aqui em Barra do Alcântara. Exatamente o que estaria previsto para acontecer hoje, sem chuvas, aqui para a nossa região. A umidade relativa ao ar está bem baixa também, viu? Isso possibilita aquele sequidão na garganta, aquela sede, umidade relativa ao ar 41% apenas. E o ideal seria, pelo menos aí, acima de 80. Gente, obrigado pela companhia, dá tempo de colocar mais a matéria no ar. Vamos colocar mais uma para fechar então, né? Trânsito brasileiro, a Lei Seca completa 15 anos nesta segunda-feira. E para reforçar a importância da aplicação da Lei Seca, o CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, apresentou um dossiê sobre os acidentes provocados pela mistura de álcool e volante no Brasil. O documento revela que 10.887 pessoas perderam a vida em decorrência da mistura de álcool e direção somente em 2021, uma média de 1,2 óbito por hora. Os dados foram coletados do Ministério da Saúde. Apesar de alarmante, a taxa de mortes por 100 mil habitantes de 2021 foi 32% menor que a de 2010, quando a Lei Seca ainda tinha apenas 2 anos. O número de mortos por ano caiu de 7 para 5 por 100 mil habitantes no período. As hospitalizações de pessoas que estavam em veículos e de pedestres envolvidos Vamos em acidentes de volta a Campinas para reforçar, atualizar as informações a propósito dos casos de febre maculosa que apareceram aí nesses últimos tempos, especialmente em função de uma área era uma área para atividades, de eventos, onde inclusive o programa Fantástico trouxe imagens internas lá do local, mostrando o cenário que se tinha por ali, e infelizmente lá era uma área que havia esse carrapato estrela, atacou pessoas, e pessoas morreram nesse cenário. Felipe, atualiza para a gente todas essas informações aí, por favor. Bom dia para você. Bom dia para você, Milton, e mais uma vez para quem acompanha o Jornal da CBN, pelo menos 13 casos de pessoas que podem ter a febre maculosa já foram notificados por prefeituras aqui do estado de São Paulo, de pessoas que vieram para Campinas justamente nesse espaço de eventos que fica no distrito de Joaquim Egídio. São notificações de cidades como Itupeva e Jundiaí, que ficam próximas a Campinas, Hortolândia, aqui na região metropolitana, e Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Todos esses casos aguardam os resultados dos laudos do Instituto Adolfo Lutz e há uma expectativa de que esses laudos comecem a ser divulgados a partir desta semana. Só lembrando que Campinas confirmou na sexta-feira o sexto caso de febre maculosa de uma mulher de 38 anos que está internada em um serviço de saúde privado. Ela esteve em uma festa no dia 3 de junho. Desde o início do surto, Milton, 5 pessoas morreram. O óbito mais recente é de uma mulher de 58 anos, moradora de Americana, aqui na região metropolitana de Campinas, e que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, provavelmente também esteve na fazenda. A propósito, a Fazenda Santa Margarida entregou um plano de enfrentamento e comunicação contra a doença, conforme pedido pela Vigilância Epidemiológica de Campinas. Obras devem começar nessa semana na área do estacionamento, que é o provável local de contaminação das vítimas. Em todo o estado, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, foram registrados 19 casos de febre maculosa, com 9 óbitos em 2023, já contando justamente esses 5 relacionados ao surto aqui em Campinas. Em 2022, foram 63 casos com 44 óbitos confirmados. Em 2021. Voltamos a apresentar Roberto Carlos e Companhia. Uma hora de amor e ternura em seu rádio. Falar de mim. Mas eu continuei. Já estamos de volta com o nosso último bloco aqui do Roberto Carlos e Companhia. Você veio e nem perguntei, talvez de alguma estrada que eu ainda não passei. Seu olhar me disse tanta coisa num momento, parecia que podia ler meu pensamento, e no seu sorriso mil segredos percebi. Então nos seus mistérios de repente eu me perdi. Na distância vi seu vulto desaparecer, nunca mais seu rosto eu pude. Minha mão você tomou nas mãos e conheceu minha vida inteira, e o seu encanto me envolveu. Toda minha história leu nas linhas que mostrei, o que estava escrito, e o meu amor eu lhe entreguei. Na distância vi seu vulto desaparecer, nunca mais seu rosto eu pude ver. Na distância vi seu vulto desaparecer, nunca mais seu rosto eu pude ver. Hoje você anda por lugares que eu não sei, vive nos meus sonhos e nas lembranças que guardei. Disse tanta coisa quando leu a minha mão,

quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho, e por isso eu estou aqui. De saudade eu chorei e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia. Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti. Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti. Eu chorei e até pensei que ia morrer. Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia. Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti. Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti. Fechando o nosso Roberto Carlos e Companhia de hoje, agora é o Bia Ibsen, vou indo nessa. Obrigada pela companhia, obrigada pela sua audiência, a gente se encontra por aqui, tá bom? Beijo pra você, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Quanto tempo longe de você. Você acabou de ouvir o programa que encanta gerações. Roberto Carlos e Companhia. Apresentação, Bia Ibsen. Fique ligado e até o nosso novo encontro com mais um Roberto Carlos e Companhia. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Atenção para esse comunicado de extrema importância para a saúde de Barra do Alcântara. Próximo dia 24 de junho, haverá consulta com oftalmologista totalmente grátis do Posto de Saúde aqui em Barra do Alcântara. É importante que você agende a sua consulta no Posto de Saúde. Consultas, diagnósticos patologiais, medição de pressão ocular, exame do fundo do olho, exame acuidade visual, triagem, cirurgias, oftalmologista, laudo médico, exame diversos. Lembrando que o médico do olho estará em Barra do Alcântara próximo dia 24 de junho. É importante que você agende aí a sua consulta. Telefone para informações 89-9330-4372. 89-999-305574 e 89-999-715 5780. Então procure o Posto de Saúde, lembrando que a consulta com o médico do olho, com o oftalmologista, que é totalmente grátis no Posto de Saúde aqui em Barra do Alcântara, é próximo dia 24 de junho. Agradece Secretaria de Saúde, Secretária Donai em Barra do Alcântara, Piauí. A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando 2 comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o Truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque não é somente para homens. Presentei também a sua companheira com frasco, pois ele regula o ciclo menstrual, auxilia no tratamento hormonal, no aumento da fertilidade e na secura vaginal, reduzindo os sintomas da TPM, menopausa, calor e irritação. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Edivaldo Grosso apresenta a melhor festa tradicional da região com forró. Segue o bonde. Calma, amor, vai chegar, vem. Se liga aí pra tela do celular. Dia 7 de julho, em Malhada do Jatobá. Venha e traga a sua galera para curtir um dos melhores shows de forró. Amor, não te quero mais. É tarde pra se arrepender. Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou, ele cuidou. É dia 7 de julho, a partir das 21 horas, galera de Várzea Grande e região. O maior show de forró do momento, ele segue o bonde. Dia 7 de julho, sexta. Valor do ingresso, R$10, com direito a uma cartela para concorrer no evento ao prêmio de um carneiro. Teremos no evento bebidas quentes e frias, creme de galinha e porções diversas. Essa eu vou. Organização Edivaldo Grosso e família. Central Clube, em Aprazível, município de Novo Oriente do Piauí, apresenta, dia 8 de julho, sábado, uma animadíssima festa com Márcio Bispo e Pegada do Forró. Que a gente fica louco e dá virote até as horas do meu bobó. E Carlos Santos, o gordinho do piseiro. Ela tinha 15 anos, a mesma idade que eu, no parque de diversão. A partir das 7 horas da noite, e atenção, vai acontecer a grande final do Campeonato dos Amigos. E haverá jogo feminino. Convidamos Novo Oriente e toda a região. Acústico a gente. Imperdível. É dia 8 de julho, sábado, em Aprazível, no Central Clube. Tá todo mundo convidado. Apoio, o Povão, prefeito Afonso Sobreira, vereador Tom Velho, secretário de esportes Ricardo Nogueira, time do Real Sociedade, vereador Som, comercial Ayrton Miranda, em Aprazível e loja Valentina Cel, a primeira da cidade. Organização Carlos Santos. Participem. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, meu amor acabou. Já deu, deu pra mim, eu vou meter o louco. Atenção para esse convite. A comissão organizadora de corrida de cavalos do povoado, por enquanto, convida aí a todos, de Barra do Alcântara, Novo Oriente, Vaze Grande, Tanque do Piauí, Santa Rosa, Francinópolis, Elias Bom Veloso e todas as localidades vizinhas de modo geral, para a tradicional corrida de cavalos, que acontece dia 24 de junho no povoado, por enquanto. Não esqueça, é dia 24 de junho agora, povoado, por enquanto, tradicional corrida de cavalos, que acontece festejo por enquanto. Haverá paredão de som, patrocínio Prefeitura Municipal de Barra do Alcântara, apoio Rádio Ativa FM. E imperdível esse grande evento. Clínica Ricardo Tepônio, em Barra do Alcântara, nesse dia 24 de junho, às 7 horas da manhã, Dr. Ricardo Tepônio estará atendendo em Barra do Alcântara, dia 24 de junho, a partir de 7 horas da manhã, atendimento com o Dr. Ricardo Tepônio, na Clínica Ricardo Tepônio, em Barra do Alcântara. Temos também exames laboratoriais na clínica, localizada na rua Francisco Manuel de Souza Martins, no Centro Comercial de Barra do Alcântara. Telefone para informações e marcar sua consulta, 86-99909-2116. Ou então, 89-999-21-1616.